próximo ponto para dar um zero próximo, azul 6909. 6909, meu teu ponto para aguardar. Até. 6909, completa a aproximação, chame o seu frequência, é melhor do que o final de 5. Bolsonaro, se for ou não, 9909, será? Salvador Gol, 9189, estabilizado aí, ele é a pista 1-0. Gol 9189, continua a aproximação, não fala aí, pista ali. É, só pra continuar a aproximação, Gol 9189. Deixa eu apagar, só as 3-6, para os ataques e a papá, o corte de frequência. Esse é o NN 43, esse é a identificação, dessa vez chegada aberta para o nível 050 e o ajuste 0907. Airport 022, airborne S37, call the parte control, antes do Azul 6909, autorizado, ali é manter pista no zero. Ali manter pista no zero, azul 6909. Tips, tá ligado? Decimal 8.5 e também do 1.5 decimal 5.5. 1.6 135, level 12445, confirm. Level 125, decimal 45. 12545, that's all good, that's all right. Oi? 246, prossegue para o Tapuã. Aguarde instruções, tem 209GF, você vai ser para pouso no lugar. Prossegue para o Tapuã, aguarde instruções, tem 209GF. Prossegue para o Tapuã, aguarde instruções, tem 209GF. Eu vou receber para 2 na tarde, eu vou deixar o meu telefone. 6 autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 0 grau, 0 segundo. Autorizado 1, 0, 9, 6. Decolados 47, controle solador 20 do sol. 30, vai fora. Controle ISO 4206, coloca o número 10. ISO 4206, contatada na decolagem, 2000, saiu da PUCA, 350. Da PUCA, 350, 4206. Júnior 999, chama sempre Recife na frequência 1-2, decimal 3-5, alterna 1-2-3, decimal 8. 2-2-3-5, 2-3-5-8. Alternada 1-2-3, decimal 8. 1-2-3-8, alternada. Número 5945, complete por uma faixa metrônica, faz 1-9-5. Na linha 201, autorizado usar direto seguro. Direto, segura, 1-1-4-3, autorizado ele a terceira pista 0, reporte estabilizado. Autorizado ele a terceira, 1-0, autorizado na linha 1-4-3. Lógica visual com superscrição no final no zero. Afirmativo visual, o Thiago Costa. Thiago Costa, lógica autorizado cruzamento 2, retaguarda aeronave no final no zero. Reporte do cruzamento. Cruzar na retaguarda da aeronave, o Thiago Costa, reportar. quiosca na perna do vento pela direita para o nosso 7, está pronto para a base. É cruzado, base é ponto final, Thiago Quiosca. A final da nosso 7, o Thiago Quiosca 14, tem condição de aumentar o brilho do balizamento? Sim. Área 5945, vamos 53, pois, afim, só 53 livra à direita, alfa, taxi a delta, é ponto de espera da delta do cruzamento, tá, pista no zero. Vamos entrar no ciclo, frequência 1,285, até 1,285,45. Tá, 2,3,4. Sol 219. Linda direita, Sol 219, chefe, meia onda 143. Aéreo 5956, autorizado em IHF da pista maior, repasse estabilizado. Funciona esse traço também, autorizado em IHF da pista maior, repasse estabilizado. Aéreo 5956, Motel Eco de Novembro, deixa o seu para 4500. 2896, 2895. Confirmando o controle? Sim, sim, eu estou acessando a sinal de 5.6. Eu estava na sinal de LX, a sinal de 10. Autorizado, posto, destino 0, vento 160, grau 05. Eu estou sinal de 5.6, autorizado, posto. Ok, eu estou no sinal para a curva, informação, ajuste na 08. Autorizado direto, sem ingressão, a segunda reporta quando é na final. Capitão Marcos Vila Amazônia, revista para 2500 pares, ajuste no 09. Tango, Eco, Zulu, November, autorizado descida para 2500 pés e ajuste na 08. Papa Tango, Eco, Zulu, November, controle. Papa Tango, Eco, Zulu, November. Vários chamados para o seu aeronave, confirmo como é que é o controle. Agora autorizado no 1500 pés, o botão era previsto, mas para informação, ajuste no 09, recuso no 90. Livra, frente, que saiu de frente. Atenção, posição, para informação, tráfego dos aéreos nas milhas, rumo ao posto, mantendo, atenção, cruzando 2.500 pés, descida para 1.500 pés, no total, que prisão, no seu diferente. Atenção, posição. Atenção, tráfego 1 hora, 9 milhas, rumo ao nordeste, mantendo 500 pés, rumo ao posto, 66, sem diferença de aproximação. Posição, já avisou a condição. Tem frequência livre? Boa noite, 69. Boa noite, 69. Decolagem, contato radar na decolagem, segue o Bamburuma, no vídeo voo 3.000. Após 2.000 pés, autorizado pelo Luiz Alessa. Ok, após 2.000, direto Alessa, subindo 3.000, 1.869. Passaram 5902, contato de radar na decolagem, saída mão, motorizado nível 210, sem instruções. Autorizado, saída mão, sem instruções, passaram 5902. 189, chama centro de Sufim, 1,26, decimal 0, alterna, 1,28, decimal 8. 260, 1,28, obrigado, boa noite. Chama agora centro 1, 2685, alternando 2545. Negativo. Goma 645, chamo centro de Recife, em ano 28, decimal 35, alternativa 123, decimal 8. 2835, 238? Afirmo. Obrigado, senhor responsável. 3, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós.